deixo ser um pedacinho do seu dia. Deixa meu sorriso fazer parte da sua alegria. Deixa eu ser a roupa preferida que tu veste pra sair. Deixa ser o calçado que cabe perfeitamente em ti. Deixa eu ser a joia que tu usa toda hora. Eu ser a marca do perfume que tu adora. Ser um minuto do seu tempo será que tu deixa. Deixa eu ser a coisa que você não esquece de fazer. Eu ser a água que você se lembra de beber. Você escolhe o que realmente eu posso ser. Deixa, deixa eu ficar do seu lado. Deixa, deixa, vem ser meu namorado. Deixa, deixa eu ficar do seu lado. Amor, aqui quem fala é uma mina apaixonada. Deixa eu ser a joia que tu usa toda hora. Eu ser a marca do perfume que tu adora. Ser um minuto do seu tempo será que tu deixa. Deixa eu ser a coisa que você não esquece de fazer. Eu ser a água que você se lembra de beber. Você escolhe o que realmente eu posso ser. Deixa, deixa eu ficar do seu lado. Deixa, deixa vem ser meu namorado. Deixa, oh, deixa eu ficar do seu lado. Amor, aqui quem fala é uma Kelly apaixonada.